com a ida ao médico, muito bem. Ora então, são 14 horas e 20 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, hoje somos o 5 de fevereiro de 2025. E eu, à volta das 15 horas, cá estou com a minha receita. Ora, até lá, preparem já uma caneta e um papelinho para moda e o seu livrinho de apontamentos para pôr a receita que eu vou dar de hoje. Ora, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Fiquem bem, até já. Mulher da minha paixão, para qualquer lado que vá, levo-te no coração.

veste aquela roupa de menina engraçadinha. Ouvir o som da moto fica toda assanhadinha. A saia bem curtinha e um tremendo corpão. Sentada na motinha chama logo a atenção. Quando veste aquela roupa de menina engraçadinha, ouvir o som da moto fica toda assanhadinha. A saia bem curtinha e um tremendo corpão. Sentada na motinha chama logo a atenção. Mas ela fica tão bonitinha quando mexe a cinturinha. Ela fica assanhadinha e vem à moto para dar uma voltinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Chama logo a atenção. Quando veste aquela roupa de menina engraçadinha, ouvir o som da moto fica toda assanhadinha. A saia bem curtinha, um tremendo corpão. Sentada na motinha chama logo a atenção. Mas ela fica tão bonitinha quando mexe a cinturinha. Ela fica assanhadinha e vem à moto para dar uma voltinha. Fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Muito bem, 14 horas e 44 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória que é da parte do Sr. Manuel Lourenço, que a sua mãe está de parabéns e ele está junto dela. Sr. Manuel Lourenço, que é o nosso animador das sextas-feiras das 9 ao meio-dia. Ora então, para todos os seus filhos, seus netos e da sua mãe, não é? E para ele também, para todas as pessoas, mas especialmente para a sua mãe, que está de parabéns e ele está junto dela. Ora então, aqui vamos ficar com os Três Boémios e um beijinho muito especial da minha parte, cheio de saúde e de paz, e melhores dias virão. Então, um beijinho da minha parte para ela, com um feliz dia de aniversário e por a vida fora. Ora então, fiquem bem, até já. Três Boémios, os parabéns para a mãe do Sr. Lourenço, que está de parabéns e ele está junto dela em Portugal. Ora então, uma boa continuação, até já. Vamos todos cantar.

Pois é, está muito mal para os grilinhos porque está muito molhado e muito frio. Ora então, 14 horas e 55 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, tenho aqui mais uma dedicatória. Vamos ficar com o Roberto Leal, Dá Cá Um Beijo, que é pedido de Maria Pereira para seu marido, seus filhos, seus netos e para todo o auditório e para todos os animadores. O meu muito obrigado. E para todas as pessoas que a conhecem espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, Roberto Leal, Dá Cá Um Beijo. Até já. Nunca queria trocar. Olha agora, bate, bate, bate o pé aqui comigo. perdemos a cabeça, perdemos o juízo. Olha, agora bate, bate, se é isso que tu queres. Perdemos a cabeça, só olhar para as mulheres. Olha, agora bate, bate, bate o pé aqui comigo. Perdemos a cabeça, perdemos o juízo. Olha, agora bate, bate, se é isso que tu queres. Perdemos a cabeça, só olhar para as mulheres. Logo se vê que é matreira. Eu antes sou costureira. Vou-te dizer a verdade. Homens que têm muita letra nunca deixaram saudade. E por falar em saudade, há muito quem não merece. Mas por causa das mulheres, todos perdem a cabeça. Olha agora, bate, bate, bate o pé aqui comigo. Perdemos a cabeça, perdemos o juízo. Olha agora, bate, bate, se é isso que tu queres. Perdemos a cabeça, só olhar para as mulheres. Olha agora, bate, bate, bate o pé aqui comigo. Perdemos a cabeça, perdemos o juízo. Olha agora, bate, bate, se é isso que tu queres. Perdemos a cabeça, só olhar para as mulheres. Horas e 3 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora então boa a minha receita de hoje. Já está tudo preparado? Espero que sim. Ora então vai ser bolo de laranja, um bolo de laranja. Ora então vamos acender o forno, mais ou menos a 180 graus, em primeiro. Vamos pegar numa terrina para mexer os ingredientes que vou dizer lá dentro. Ora então, o forno já está aceso, a terrina está pronta, peguem numa colher, de preferência, podem também usar a varinha, mas é melhor se for manualmente. Eu bato o meu com uma colher. Ora então, o bolo de bolacha é assim, vocês pegam um iaúte natural e deitam na terrina. Pegam nos 3 de farinha de trigo de bolos e deitam 3 iaúdes. Despejam o iaúde dentro da terrina, depois vai encher um de farinha bem cheio, deita lá dentro, 3, são 3 de farinha deitados depois lá dentro. Um de óleo e 2 de açúcar. Eu digo devagar que é para vocês terem tempo de escreverem. 2 de açúcar e depois um bocadinho de sumo de limão e um sumo de laranja. Tudo para dentro. Uma saqueta ou uma colherinha das de sobremesa de fermento. Ou uma saquetazinha, não é? De fermento próprio para bolos. Uma colherinha das de café de canela e o fermento. E então já podem começar dois ovos, de preferência, só dois ovos. E depois mexer, bem mexido, até ganhar umas bolhinhas na croa, não é? Bem mexido, quanto mais mexido for, melhor. E depois de estar bem mexido, não é? Os ingredientes todos, vocês pegam numa forma, aonde pode ser redonda, pode ser quadrada, pode ser oval, como vocês quiserem. E deitam barrada com manteiga. E podem polvilhar depois uma colherinha de farinha de trigo por cima, não é? Da manteiga bem barrada. E depois põe por cima e depois bate-a para não ficar lá a farinha. É só para dar um jeito. E pronto. E metem depois a massa lá para dentro, não é? Com os ingredientes todos. E põe, leva ao forno, que está mais ou menos já quente, 180 a 170. E mais ou menos em meia hora o bolo está pronto. É uma delícia para nós saborear com enfim, uma sobremesa, ou com um chazinho, ou com um cafezinho, como vocês preferirem. Ora, muita saúde e uma boa continuação, e saúde principalmente para quando estiverem a comê-lo. É rápido de fazer e é muito bom, muito saudável. Pronto, fiquem bem na companhia da Rádio Arcancel 96.2 e até já. Jogar o ioiô, já toda a gente o joga com perfeição. Dá-se um elo sim e mete-se-lhe um dedo só. Olha, faz-te assim e ele acaba em ter a mão. E a minha prima pediu que lhe ensinasse. Olha, a fazer de baixo para cima. Pois isso a mim nada me deve custar. Ainda para mais, sendo ela a minha prima. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Essa pequena lição, se fosse ao sábado, era uma lição extra, só para ela o julgar mais com perfeição. Mas certo dia eu fiz que me fui embora, trouxe o ioiô e não lhe dei a lição. Depois cheguei lá, passado mais de meia hora, estava ela com outro ioiô na mão. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. ciel, c'est du soleil toute la journée. Nossas com muito jeitinho. Afinal o que eu queria era te pedir um beijinho. Afinal o que eu queria era te pedir um beijinho. Quando passo dias amor sem te ver, meu coração não vai aguentar. Tenho vontade até de morrer, se um beijo não te posso dar. Quando passo dias amor sem te ver, meu coração não vai aguentar. Chegou ao fim, também te gosto de ver. Meu coração será teu, és razão do meu viver. Meu coração será teu, és razão do meu viver. Quando passo dias amor sem te ver, meu coração não vai aguentar. Tenho vontade até de morrer, se um beijo não te posso dar. Quando passo dias amor sem te ver, meu coração não vai aguentar. Tenho vontade até de morrer, se um beijo não te posso dar. Das castanholas e o toque da concertina. O bater das castanholas e o toque da concertina. Quando passo dias amor sem te ver, meu coração não vai aguentar. Tenho vontade até de morrer, se um beijo não te posso dar. Quando passo dias amor sem te ver, meu coração não vai aguentar. Tenho vontade até de morrer, se um beijo não te posso dar. Muito bem. 15 horas e 14 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com Dino Meira, Viva o Imigrante, para todos os imigrantes que estão à escuta da minha missão e para aqueles que não estão. Para todos nós imigrantes, para o nosso florão amigo, para todo o auditório, para todas as pessoas que estão imigradas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ficar com esta linda música do Dino Meira, Viva o Imigrante. Fiquem bem, até já. Somos milhões de corações a trabalhar para conseguir melhor vida e ter um lar. E lá longe vamos sonhando, sempre pensando no dia de regressar. Toda a coragem que ainda temos para dar. Vida, vida.

ao bem. Hoje é aperta ao laço, hoje é aperta ao bem. O laço bem apertado, ai ó José, fica-te bem. O laço bem apertado, ai ó José, fica-te bem. Hoje é aperta ao laço, hoje é aperta ao bem. Hoje é aperta ao laço, hoje é aperta ao bem. O laço bem apertado, ai ó José, fica-te bem. O laço bem apertado, ai ó José, fica-te bem. We'll be right back.

deixa-te amar um pouquinho, deixa eu viajar num carinho e me leva para o amor. Beija, beija a minha boca, beija, que vontade louca, beija com todo o carinho que eu quero ter. Beija, teu corpo me aquecer, deixa, sem ti não sei viver, deixa, falar mais alto o nosso prazer. Faz-me contar que é a primeira vez que eu te beijo, deixa o corpo queimar de desejo, quero ter uma história. Deixa eu viajar num carinho e me leva para o amor. Beija, beija a minha boca, beija, que vontade louca, beija com todo o carinho que eu quero ter. Deixa teu corpo me aquecer, deixa, sem ti não sei viver. Falar mais alto o nosso prazer. Deixa-te amar um pouquinho, deixa eu viajar num carinho e me leva para. Beija a minha boca, beija, que vontade louca, beija com todo o carinho que eu quero ter. Deixa teu corpo me aquecer, deixa, sem ti não sei viver, deixa falar mais alto o nosso prazer. Beija, beija a minha boca, beija, vontade louca, beija com todo o carinho que eu quero ter. Beija, teu corpo me aquecer, deixa, sem ti não sei viver, deixa falar mais alto o nosso prazer. Ora, muito bem, 15 horas e 45 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Então vamos ficar aqui com o nosso saudoso Claude François, que vai chantar uma canção de Mamá, que se apela Mamá, Alô Mamá. E então vai ser por Nicole, nosso florão amigo que nos grava as emissões, para todo o auditório e para todos os animadores e para toutes les personnes français qui écoutent ma mission. Alors, Claude François, para tous les vous qui écoutent ma mission e para todas as pessoas que estão à escuta da minha missão, como na mesma. Então, fiquem bem, até já. Claude François. Maman est près de toi, faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est monsieur la dernière fois. Bon, je vais la chercher, je crois qu'elle est dans son bain. Et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important. l'attend. Dis, tu lui as fait quelque chose à ma maman? Elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours tout bas, mais pas que je suis pas là. Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres sont celles de leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et c'est ton âge, mon enfant. Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis, tu la connaissais, ma maman, avant? Pourtant, elle ne m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone. Dans l'écouteur, oui, le téléphone pleure. Ne raccroche pas, je suis si près de toi avec la voix. Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant, je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? T'y étais, toi, sympathie? Oh, dis-lui toute ma peine. Combien toutes les deux, moi, je vous aime. Tu nous aimes? Mais je t'ai jamais vu, moi. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé de voix? Mais tu pleures? Oh, le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Et le téléphone pleure, non, ne raccroche pas, je suis si près de toi avec la voix. Dis, écoute-moi, oui, le téléphone pleure pour la dernière fois, car je serai demain au fond d'un bras. Oh, dis, mais retiens-la. Elle est partie. Si elle est partie, alors tant pis. Au revoir, monsieur. Sexta-feira faziam sua rotina, o alarme preparado para depois acordar. Ninguém ia para o trabalho sem a padaria passar. Oh, que mané, oh, que Maria, pãozinho tão gostoso, era o que eu mais queria. Oh, que mané, oh, que Maria, os meus padeiros da minha freguesia. Oh, que mané, oh, que Maria, o pãozinho tão gostoso era o que eu mais queria. Oh, que mané, oh, que Maria, os meus padeiros da minha freguesia. Ao ir para o trabalho, vi a carrinha do fermento.

E muito bem. Ora bem, assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. E vos digo desde já uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana. E vou estar ausente mais umas semaninhas. Mas vou com saudades de vocês. Ora então, vamos ficar para já com Carlos Pires. Vou-me embora com saudades de vocês, que é isso que eu sinto. Eu vou, mas com saudades de voltar e espero encontrar tudo de boa saúde. Ora então, vamos escutar. Até já. Continuação de uma boa tarde e tudo de bom até ao meu regresso, em princípio, se Deus quiser, tudo correr bem, no fim de março. Até ainda virei fazer uma missão no fim de março, se Deus quiser, se tudo correr bem. Pronto, até lá vos desejo tudo de bom, fiquem com todos com Deus, com paz, saúde e amor, é aquilo que vos desejo, e adeus até ao meu regresso, se Deus quiser, tá? Vamos ficar com o hino de Portugal e depois com a RTP. Um beijinho da minha parte e levo-vos no coração. cega decisão dos Estados Unidos